Salve, salve, galera! Sim, estamos de volta ao Panela do Rock depois de um período de recesso. Voltamos! Minha intenção era voltar no próximo dia 22, mas resolvi voltar nesse domingo para prestar uma homenagem a esse grande ícone da música mundial, Jeff Beck, falecido no último dia 10 de janeiro. Então vamos prestar aqui uma homenagem a esse grande músico, grande guitarrista, influenciador de grandes músicos pelo mundo, cara único, inovador no seu jeito de tocar guitarra. Vamos ao que interessa, programa bem longo. Se você não conhece Jeff Beck musicalmente, você vai conhecer hoje, porque vamos passear aí por toda a trajetória musical desse camarada. Então vamos lá. Nascido em 24 de junho de 1944, filho de Arnold e Ethel Beck, nasceu Jeffrey Arnold Beck. Nascido em Wallington, Londres, Inglaterra, Jeff Beck se destacou por seu estilo inovador, que sempre passeou por diversas vertentes da música, do rock, do rock ao blues, do jazz ao pop, com grandes influências, aliás, grandes interferências do jazz rock, do fusion, flertou também com a música eletrônica, grande colaborador. Jeff Beck, desde pequeno, se identificou com o rock. Ainda criança, Jeff Beck ouviu Les Paul, que veio a se tornar um grande influenciador de sua carreira, tocar no rádio a música How High the Moon. Perguntou à mãe quem era, e ela respondeu o que era, e o que ela respondeu, que era uma guitarra elétrica e que era tudo truque. Então Jeff Beck disse, isso é pra mim. Ainda adolescente, aprendeu a tocar um violão emprestado e passou a tentar construir seu próprio instrumento, colando caixas de charuto para o corpo, um poste de cerca e linhas de aeromodelismo e os traços pintados no corpo da guitarra que ele mesmo montou. Vamos tocar aqui, para começar o programa, depois eu falo mais um pouquinho da carreira dele. Essa que veio a ser, pode-se dizer, a primeira banda de destaque da qual ele fez parte. Vamos de Tridents, nesse primeiro bloco. Três musiquinhas, as gravações não são excelentes não, porque é difícil de conseguir. Então, três musiquinhas do Tridents. Wandering Man Blues, Tiger in Your Tank e Trust Me, Nosery Told Me. Com Tridents, para começar o especial de Jeff Beck, eu volto na sequência para contar mais um pouquinho da história desse camarada, beleza? Se liga aí! We'll be right back. Thank you. começamos o programa aí com o Jeff Beck na fase pré-Yardbirds, né? Ainda em 63, 64, com Trident's Wandering Man Blues, Tiger in Your Tank e Nursery Rhyme. Ainda adolescente, Jeff Beck foi apresentado a Jimmy Page pela sua irmã Aneta. Ele cita como influências a Lou Les Paul, outros guitarristas como Cliff Gallup, Jenny Vincent, que inclusive tem um álbum Jeff Beck Big Tall Playboys, final dos anos 90, início dos anos 90, bem legal, só com rockabilly, bem inspirado na obra de Jenny Vincent. Tem B.B. King também, Steve Cooper e Lonnie Mack, que segundo ele foi um injustiçado na carreira. Pouco lembrado e um cara que teve muita influência na carreira dele. Nos anos 60, Jeff Beck tocou em uma sucessão de bandas antes de chegar ao Yardbirds, né? Teve o Trident's aí que eu tô falando, mas teve bandas como Scream, Lodge, Such and Savage. E depois, em 63, foi apresentado aí Ian Stewart, dos Rolling Stones, né? Ian Stewart, para quem conhece Stones, sabe que é considerado o sexto Stone. Formou Nightwish, tocou no Hounded Club, em Oxford. Gravou um single chamado Star Murders, até se juntar ao Humbles, uma banda de Croydon, em 1963. Isso foi antes do Trident também, tocando Gene Vincent e Buddy Holly. Depois, em março de 65, Beck foi recrutado pelo Yardbirds para suceder e Eric Clapton, por recomendação do músico e colega Jimmy Page, que havia sido sua escolha inicial antes do Eric Clapton. E Yardbirds gravaram a maioria de suas músicas, chegaram ao top 40 na Inglaterra. Jeff Beck ficou durante 20 meses com o Yardbirds, galera. E esses 20 meses, muita música legal saiu. E aí eu preparei aqui um blocão, 5 músicas de Yardbirds. Já pode se considerar uma segunda fase na carreira dele. É isso mesmo? Então vou colocar aqui para vocês Yardbirds. 5 sonzinhos aí bem conhecidos. Train Keep a Rolling, Heartful of Soul, For Your Eyes, Shapes of Things e Over Under Sideways Down. Beleza? Então, agora com vocês, Jeff Beck junto com o Yardbirds. Beleza? Volto já para contar mais um pouco da história, que ainda tem história pra caramba pra falar aí pra vocês. Vamos nessa. Yeah. must teach me to despise. Will time make man more wise? Here, within my lonely frame, my eyes just hurt my brain. But who have seen this thing? Então, nesse bloco de van, tivemos aí a fase Jeff Beck com Yardbirds, Train Timber Rolling, Heart Full of Soul, For Your Love, Shapes of Things e Over Under Sideways Down. Em 66, Jeff Beck gravou o instrumental Beck's Bolero, com Jimmy Page na guitarra base de 12 cordas, Kate Moon na bateria, John Paul Jones no baixo, Nick Hopkins no piano. Ainda em junho, Jimmy Page se juntou ao Yardbirds Buds, primeiro como baixista, depois como segundo guitarra solo. Gravaram uma adaptação de Trenkin' Parole para o filme Blow Up, de Michelangelo Antonioni, filme Coach. No metrô de Londres, e essa música ganhou o nome de Stroll On para o filme, essa adaptação. Jeff Beck foi demitido depois durante a turnê americana por conta de seu perfeccionismo, por faltas em ensaios e shows, e montou o Jeff Beck Group ainda em 67, com Rod Stewart nos vocais, Ronnie Wood no baixo, Nick Hopkins no piano e Ashley Dunbar na bateria, que depois seria substituído por Mick Wire. O grupo gravou, pela Columbia, dois discos, Truff, classicaço, e o Back Ola, que são esses discos que a gente vai ouvir aqui agora. Fiz uma compilação aqui de três músicas de cada um. Nós vamos com o classicaço Beck's Bolero, depois Blues Deluxe, atentos aí para o piano de Nick Hopkins, e ao vocal de Rod Stewart, I Am Superstitious, do Truff. E do Back Collar ao Startup, ao Shookup, desculpa, Plint e Throw Down Alive. Então, do Back Collar e do Truff, esses sons aí pra você. Eu volto já já. Especial Jeff Beck na Rádio Rota 220 no Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos lá. We'll be right back. sure think I've got it bad. Yeah. I don't know too much about love, people, but I sure think I've got it bad. Some people say love is just a gamble, but whatever it is, it's about to drive poor me mad. Yes, it is. Sit here in my lonely room, tears flowing all down my eyes. Come on, baby. As I sit there in my lonely room, you know the tears flowing all down my goddamn eyes. Oh, yeah. I wonder how you could treat me so low down and dirty. You know what? Your heart must be made out of iron. And it ain't no lie. We'll be right back. much about love, people. But I, but I, oh, you think I've got it bad. Thank you. hope inside. The peaceful hand that once caressed me hurts like the rest because it's turned to stone. Talons of steel have grown. Slow down the line, ever bold boy is drowning in a stormy sea. Slow down the line, ever bold boy is hanging in a nowhere tree. Have you got a place for me? See the moon, it's getting nearer, but no more clearer than the earth below. What do we really know? Feel the stab of pain return. Despair is burning in my heart again. Why don't they see the end? Slow down the line, help a poor boy who's drowning in a stormy sea. Slow down the line, help a poor boy who's hanging in a nowhere tree. Have you got a place for me? Slow down the line, help a poor boy who's drowning in a stormy sea. Slow down the line, help a poor boy who's hanging in a nowhere tree. Então, Jeff Beck Group, com formação clássica aí, Rod Stewart, Ron Wood, Nick Hopkins, às vezes Jimmy Page colaborando e Mick Weller na bateria. A gente foi de Bex Bolero, Blues Deluxe, I Ain't Superstitious, Almost Shook Up, Plint, Tall Down a Line. No Back Wall a bateria foi substituída, saiu Mick Weller e entrou Tony Newman. O grupo se separou em junho de 69. Nick Mason lembra que, na autobiografia Nick Mason do Pink Floyd, lembra que em 67 o Pink Floyd queria convidar Jeff Beck para o lugar de Syd Barrett, mas não tiveram coragem de convidar. Depois de 69, Jeff Beck foi abordado para o lugar de Brian Jones nos Stones. Cara, é pouco, né? Após a separação, Beck se juntou ao Vanilla Food com Tim Borgetti e Carmen Amps. Mas Beck faturou o crânio num acidente de carro. E esse projeto foi adiado, nós vamos falar dele daqui a pouco. Na década de 70, Jeff Beck formou uma nova banda com Cozy Powell na bateria, Bob Tent no vocal, Max Midontal no piano, Clive Sharman no baixo. Esse grupo teve o nome de Jeff Beck Group também, uma segunda versão, digamos assim. Gravaram dois discos, Rodden Red, de 71, e Jeff Beck Group, de 73. Nesse álbum de 73, tem uma versão de Steve Wonder, uma das primeiras músicas que Steve Wonder cedeu para o Jeff Beck. Eles vieram a ser grandes parceiros, tem uma história bem interessante que eu vou contar aí na frente. Jeff Beck sempre gravou músicas com Steve Wonder e do Steve Wonder. Então, para esse bloco, vamos tocar músicas desses dois álbuns, né? Rodden Red, de 71, e Jeff Beck Group, de 73. Vamos de Got a Feeling, do Rodden Red, do Rodden também, I've Been Used, Going Down, de 72, Greg All Over, também desse álbum de 72, e a música do Steve Wonder, Agora Have a Song. Então, Jeff Beck Group, a segunda versão aí, com Cozy Powell na bateria, Curtam aí. Volto já já pra gente falar aí de Black Borghetti Apsen. Esse projeto que foi adiado por conta de um acidente de carro, que também era uma paixão do Jeff Beck. Ele colecionava Hot Rods, né? O cara era apaixonado por automobilismo também. Então vamos aí, fechando o bloco. Logo depois dessa fase, de transição, indo aí pra soul music, pro jazz, Jeff Beck gravou um álbum chamado Up This Way. Então, fechando esse bloco, tem Get Down in the Dirt, já tem uma versão mais pop, bem interessante também, algo difícil de encontrar por aí, viu, galera? Então, os álbuns Ruby Red, Jeff Beck Group, de 72, e o Up, de 76, se não me engano. Bora lá, então? Curtam aí. You

One little kiss and you, I feel that all over. Ooh, mercy. I thank goodness I'm silly, but I'm glad all é isso aí, galera. Especial Jeff Beck no ar. Homenagem aí ao grande músico falecido no último dia 10 de janeiro. Eu toquei nesse bloco Glad All Over, Going Down, I've Been Used, Got the Feeling. Jeff Beck Group, a segunda versão de 72. Deixei de fora a música aí do Up This Way para tocar um pouco mais à frente no programa aqui. Após a gravação do segundo álbum, o grupo se desfez e Jeff Beck retomou o projeto com o Tim Bordetti e Carmen Aves, primeiro para cumprir obrigações contratuais, e logo após esses shows, Max Middleton. Saiu fora, e o tecladista também, e o enfim, foi criado o projeto Beck, Borghetti & Aves. Gravaram um disco em 73 e em 74 a banda logo se dissolveu. Mas deixaram um outro álbum ao vivo gravado no Japão, que só foi lançado em 75. Esse álbum tinha dois discos, era para ser um álbum duplo, mas o segundo disco não foi lançado. E você encontra isso aí pelos YouTube da vida, é só procurar que você vai achar. Bem legal também, a qualidade não é aquelas coisas não, mas é bem legal também. O Beck, Borghetti & Aves fez turnê pelo Reino Unido, Alemanha, Holanda, Estados Unidos da Flórida, New Jersey, e ganhou bastante projeção, mas não foi adiante também. Depois desse segundo álbum gravado ao vivo, aí a banda se desfez e Jeff Beck resolveu dar uma guinada na carreira, partindo aí para os instrumentais, para aquela experimentação com fusion, com jazz rock, E já vamos falar disso também. Eu trouxe para esse bloco aqui esse período do BBA, né? Trouxe Superstitions, música do Steve Wonder, né? Mais uma música do Steve Wonder. Por sinal, essa música tem uma história bem legal, que a princípio ela foi gravada para o Jeff Beck Group. E o produtor do Steve Wonder gostou tanto da música que resolveu lançá-la primeiro com o Steve Wonder, pelo sucesso que fez, a repercussão que teve, e o resto da história a gente já sabe. Então, BBA trouxe Superstitious, Lady, Lose Myself in Feel, Black Cat Moon. Beleza? Então, Superstitious, Lady, Lose Myself in Feel, o Black Cat Moon, BBA para vocês, Jeff Beck, no Panela do Rock. Liga aí, Panela do Rock, colocando a bunda e a cara na posição do olho. No próximo bloco nós vamos falar desse episódio da banda Up e dessa incursão do Jeff Beck no jazz, jazz rock, no fusion. Liga aí.

Thank you. E aí ficamos com Backboard Getty Apps, Superstitious, Lady, Lose Myself, Myself and Feel, Back at Moon, grande fase do Jeff Beck. E assim encerramos um ciclo na carreira dele. E depois de alguns meses, o Jeff Beck se reuniu com a The Way, com a banda Up, né, para uma aparição na BBC de Londres em 1974. E desse período eu tirei uma faixa aqui, The Way Is Up, o Jeff Beck gravou junto com a banda, convidando Max Middleton e Bob Trent de novo, né, sempre parceiros dele aí, e começou em 75 a se enveredar aí para o jazz rock, experimentações, fusion, e gravou alguns álbuns, o Wired de 75, o Blow by Blow de 75, o Wired de 77, e o Darren Beck de 1980. Desses álbuns, eu tirei aqui para vocês duas músicas de cada. Do Blow by Blow eu trouxe Cause We've Ended as Lovers. Foi uma música que, voltando lá atrás em Superstitious, né, da parceria dele com Steve Wonder, que quando ele resolveu gravar primeiro que ele Superstitious, ele deu essa música de presente pro Jeff Beck, que ela veio a ser usada aí no Blow by Blow de 75. Uma versão de X-A-1 de Lennon e McCartney dos Beatles, do Wired de 75, Goodbye Pork Pie Hat. Essa música fez parte da trilha sonora do... esqueci aqui, rapaz, o nome do filme. Come and Dance, barulho de carro, porque eu estou na varanda. E do Darren Beck, The Pump e El Beco. Então, The Way Is Up, participação do Jeff Beck com a banda Up, 1974. Cause We've Ended as Lovers, meu inglês é perfeito. She's a Woman, Goodbye Pork Pie Hat, do trilha sonora do filme lá, dos moleques lá, os bichos tudo doidão, que tem 1, 2, 3, 5 mil, eu esqueci, o pessoal desse brinquedo, aquele filme loucaço, tá bom. Come Dance, The Pump, do Come Dance também do Wire, The Pump e El Beco, do Darren Beck. Aí eu volto no próximo bloco para falar do Flash, que aí o Jeff Beck já foi flertar ali com os ritmos mais pop, com o eletrônico, com alguma coisa assim. Esse disco também é bem interessante, é um marco na carreira dele, nessas transformações da carreira dele, né? Então, ficamos aí com esses sons, eu volto já já. Valeu, galera! Thank you.

Thank you. Thank you. A música que eu disse, galera, foi trilha sonora do American Pie. Então, Goodbye Pork Pie Hat. Trilha sonora do American Pie. Não me engano do primeiro, beleza? Então, trouxe aí pra vocês essa fase, segunda metade dos anos 70, né? Esses discos mais levados pro jazz, do Wired, Blow by Blow, Darren Beck. Tem um disco ao vivo no meio de tudo isso aí, que o Jeff Beck gravou com o Mahavishnu Orquestra, do John Hammer, que tem participações dele também. E eu não toquei porque eu preferi não tocar músicas ao vivo aqui. Eu podia ter feito isso com o Beck Borghetti Abyss também. Nos anos 80, o Jeff Beck participou de bastante eventos beneficentes, festivais como Live Aid, Arms Concert, esse em prol de um membro do Faces que tinha um problema de saúde, se reencontrando com os antigos membros do Yardbirds, Jimmy Page, Eric Clapton principalmente. Em 85 ele gravou o Flash, um álbum já com um nuance mais pop, com participação de Jimmy Hall no vocal. Esse álbum deu a Jeff Beck um Grammy, melhor performance instrumental de rock com a música Escape. Tem uma versão de Curtis Mayfield, com o Fred Stewart, né, de People Got Bread, de Curtis Mayfield. Essa música, por sinal, tem uma versão de Blues Etílicos bem legal também, com o vocal da Ed Motta. E outras desse álbum, quatro músicas. Essa, premiada, Escape, The Get Is All in the End, e Ambitions com Jim Hall no vocal, e fechando com esse clássico com Rod Stewart nos vocais. Ainda tem mais dois blocos aqui, galera, para falar aí dos anos 90, as nuances meio eletrônicas dele e participações. Então esse é o especial Jeff Beck, homenagem póstuma aí. Ainda bem que eu fiz com ele em vida também, eu fiz um anos atrás, no aniversário dele, que caiu um domingo. E estamos prestando essa homenagem porque foi um grande influenciador aí da música mundial. Então, Escape, The Get Is All in the End, and Beatles e People Get Ready, com participação de Rod Stewart. Se liga aí. him life's just a flame. Phi Beta Kappa, first in his class, he's treated just like a king. And he said, I'm not sure what it is I must have, so I guess I'll just take everything. He's just ambitious, he's not a bad man, he's just ambitious. He's not a bad man, just ambitious. Oh yeah, just ambitious. Here is a young girl, born down and out, locked up in jail when she was 10. Yeah. Now in the courtroom, she's got a bit more clout, on the judge side of the bench. She's just ambitious, she's not a bad girl, she's just ambitious. She's not a bad girl, just ambitious. Whoa, yeah, just ambitious. Who's Esse foi o quatro músicas do Flash. Bem legal esse disco também, assim, mais pop e tal, mas umas participações bem interessantes. Tem inclusive duas músicas com vocal do Jeff Beck. Eu prefiro não colocar não, porque acho que essas outras são mais legais. Em 89, fechando uma trilogia dos anos 80, né? E começou lá com Darren Beck, ainda na fase do jazz, depois desse aí 85, o Flash, ele gravou em 89 Jeff Guitar Shop, um disco instrumental, tem como ponto curioso, digamos assim, de ser o primeiro álbum que ele começou a tocar a guitarra com o dedo, não que antes ele tirasse os dedos para tocar, mas começou a dedilhar um estilo chamado plectro. Só gravou três discos nesse intervalo, porque ele lutou durante muito tempo contra um zumbido que tinha ali no ouvido e tal. Então travou-se uma batalha para tentar melhorar isso. No final das contas eu não sei se melhorou, né? É o bom que pro nosso ouvido esse zumbido que ele faz aí com os discos ficou maravilhoso. Então, para fechar essa trilogia dos anos 80, eu trouxe do Guitar Shop, Big Block e Slingshot, beleza? Então essas três músicas, depois nós vamos falar dos anos 90, essa brincadeira dele, esse namoro com o eletrônico, e falar das participações dele também em outros álbuns bem legais aí de outros artistas, tipo Roger Waters, John Bon Jovi, Tina Turner, entre outros. Beleza? Então vamos ficar aí com o Beck Guitar Shop, Guitar Shop, Big Block, Slingshot. Vamos nessa. Cabs. You're a strat cat. Patch in. Dangerous distortion. Serious sustain. Slinky, super slinky. Boomers, double ball ends. It'll phase, it'll flange, it'll buzz. It's fast, it's flexible. Just feel those frets. A simulated comb filter for sterilizing a mono source. It's got a scaled down strat style body with the feel of a Les Paul. Deep cutaways, no pickguard, and a couple of chrome buckers. Full shred. Stiff neck, brass nut, and an ebony fingerboard. Balls deluxe. Esse foi o Beck's Guitar Shop de 1989, fechando essa trilogia. E a partir dos anos 90, Jeff Beck, além de participações em muitos álbuns, trilhas sonoras, tipo Gran Torino, Twins com o Schwarzenegger e o Dan DeVito, né? Álbuns como eu já falei aqui, John Bon Jovi, Tina Turner, ele se enveredou aí para um caminho mais eletrônico, gravou alguns álbuns assim bem conceituais. Eu tirei uma música de cada álbum desses com participações interessantes aqui de Joss Stones e Melba May. E vamos para esse bloco aqui, né? A história de Jeff Beck já foi contada por ele mesmo, pelas músicas que ele fez, e vamos focar agora nesses sons. Eu trouxe aqui do álbum Who Else, Psycho Sam, do álbum You Had It Coming, de 2000, a faixa Dirty Mind, que deu a ele no terceiro Grammy, do álbum Jeff de 2003, Trouble Man, uma versão com a Joss Stone, A Purple Spell on You, um grande clássico, né, de 2010, desse álbum o Emotion Commotion. Depois Lila Quine com a Imelda May, e para fechar o bloco, The Ballad of Jeremy Wrights, do álbum Loud, de 2013. Então, esse bloco vai ser focado aí nessa parte que o Jeff Beck se enveredou aí por sons mais eletrônicos. Eu volto para o último bloco, que é exatamente esse, com participações em álbuns alheios, né? Vai ficar de fora do Big Town Playboys, porque eu devo fazer algo mais adiante a respeito disso. Beleza? Então aí nós vamos de Psycho Sam, Dirty Mind, Trouble Man, I Put a Spell on You com a Joss Stone, Lil Like Wine com a Imelda May e The Ballad of the Jeremy Wrights, Long de 2013, Jeremy Wrights, Rose Bones, bem legal esse som também. E aí eu volto para fechar o bloco e com essas participações do Jeff Beck lá nos alheios. E aí, Panela do Rock, colocando a funda e a cara na posição de origem. my God. a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Myself on a cool, damp night, gave myself in that misty light, was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe, makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I wanna think, do things I never should do, drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. So hazy. isn't that he coming to me, or am I just gone crazy? September, newsreader wept, man, we all can remember. All I was left with was a wedding ring, but without him, this gold bandage just don't mean a thing. And it all played out like a bad B movie. There were holes in the plot, and the actors didn't move me. You think that I'm mad, but I know to my core. I've read the official truth, but there's a truth worth fighting for. Bang, bang, bang at the door. I bang at foi isso aí, pessoal. Tentei contar um pouco da história do Jeff Beck aqui, principalmente através das músicas, né? Que é o mais importante. Contar um pouco de como ele chegou, fez essas mudanças, todas as nuances da carreira. E para fechar aqui esse especial de Jeff Beck, vou trazer aqui, como eu falei durante o programa, aí, participações do Jeff Beck em trabalhos alheios. Para fechar, nós vamos de Mustang Sally com o Buddy Guy, Infatuation, participação do Rod Stewart no Camouflage, disco de 83 do Rod Stewart, Blades of Glory com o John Bon Jovi, trilha sonora de Jovem Demais para Morrer, The Bravery of Ballad of the Range com Roger Waters, no disco do Roger Waters de 1990, a música To Dead, To Dead, a música To Dead, e para fechar, o trabalho mais recente dele com o Johnny Depp. Escolhi duas músicas aqui, Time e Serve Motherfucking Parade. Fechando então o especial do Jeff Beck, espero que vocês tenham gostado. Curiosidades é só ir, Wikipedia, Google, vocês vão saber um pouco mais dele, que certamente eu deixei de falar muita coisa sobre um dos maiores guitarristas de todos os tempos, para mim o melhor de todos, e me desculpem quem curte outros aí, e espero que vocês tenham curtido o programa. Semana que vem a gente volta aí com, oficialmente, com o Panela do Rock, porque esse foi uma edição extra em função da morte do Jeff Beck, eu resolvi fazer esse especial. Beleza? Abraço a todos. Não mandei aqueles abraços especiais porque o programa ficou longo e foi de improviso. E é isso. Então, Jeff Beck com Buddy Guy, depois com Roger Stewart, com John Bon Jovi, com Roger Waters e com Johnny Depp, pra poder fechar o programa. Abraço. O cara se foi, mas a obra é eterna. Fui! I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Yeah! Brought into this world with this sail born with sin. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the able mister? Catch me if you can. I'm sold my soul to keep. Now I ain't looking for forgiveness, but before I'm 6 foot deep, Lord, I gotta ask a favor, and I hope you'll understand, 'cause I've lived life to the fullest. Let this boy die like a man. Staring down a bullet, let me make my final stand. Shot down in a blaze of glory, take me out for you. I'm going out in a blaze of glory. Lord, I never drew first, but I drew first. Thank you. peace and the war started on the ground. Just love those laser-guided bombs. They're really great for lighting rhymes. You hit the target and won the game from bars 3,000 miles away. 3,000 miles away. We'll play the game with bravery in our brain. We stab that name with the bravery in our brain. We strafe the train with the bravery being out of range. We gain terrain with the bravery being out of range. We're playing a game with the bravery. sad motherfucking parade. Big time motherfucker. Before I call a man, big time motherfucker. Cause if I had a dime, I wouldn't reach your hand. Big time motherfucker. You're sitting there like a dog with a 7-year itch. Big time motherfucker. You can't sell enough ass to make a bed rubber itch. Sad motherfucking parade. Big time motherfucker. Funky motherfucker. Shut up. Big time motherfucker. Big time motherfucker. Sad motherfucking parade. Bust it down on my level. Big time motherfucker. Ain't had a dollar since God knows when. Big time motherfucker. I'm raggedy, I know, but I have no stand. Big time motherfucker. God bless the lady that'll buy me a drink. Sad motherfucking parade. Night.